eu quero falar com ela. Ninguém sabe onde ela mora. Por ela bate o pandeiro, por ela canta a viola. Enquanto ela está sambando, ninguém mais entra. Minha nossa, vai ser difícil de esquecer. Quem viu, viu. Quem não viu, quer ver uma mulher maravilinda na roda de samba. Vou ficar pensando o resto da semana no bole-bole, na baixada até o chão, no formato gigantesco de um coração. Rapaziada empolgada, saca nos adereços, nota 10 nos requisitos, mas ninguém sabe o endereço. Um combustível pra minha mente, a imagem daquele rosto, o suor descendo pelas estradas do seu corpo. Até parece um convite para um grande pecado. Eu empurrei, tentei ficar do seu lado. É aquela que entrou na roda agora. Eu quero falar, com ela. Ninguém sabe onde ela mora. Por ela bate o pandeiro, por ela canta a viola. Enquanto ela está sambando, ninguém mais entra. Ela sambava, sambava, botava para quebrar. E as fraquinhas ali na roda parava de acompanhar. Absoluta no estilo clássico feminino, sua madrinha Afrodite observava do Monte Olimpo. Muito impressionante, uma maravilha desse mundo. A cada requebrada um cara ficava mudo. A conquista é uma arte, o olhar já vem de praxe. As mulheres vieram de Vênus e os homens vieram de Marte. Viajando nos pensamentos eu fiquei apavorado. Percebi que ela estava vindo para o meu lado. A rapaziada descontente abria caminho para ela. Beijou a minha face e voltou sambando na passarela. Menina é aquela que entrou na roda agora. Eu quero falar, eu quero falar com ela. Ninguém sabe onde ela mora. Por ela bate o pandeiro, por ela canta a viola. Enquanto ela está sambando, ninguém mais entra na roda. Enquanto ela samba, as outras ficam do lado de fora. E quando ela para,